1705. Copiando, correta, rocha que você parou. Continua em questionamento. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, desautorizado da Romeu, 510, ajuste a 015, reporte Paripi. Esse é o Papá Paripi, Papá Juliette, Papá. Grau zona 2, mais. Desautorizado, 1-0. Boa noite, Salvador, boa noite. Puta, 3197, contrada 10, pronto. Mantenha o ponto de espera da UNA 0, tá 3193. São 3283, chame Recife na frequência 2000.0 até 2288. 260-1288, tá 3283, boa noite. Gente, 2781, chame Recife na frequência 2000.0, alterno 2808. 60288, azul 2781. Então, 3197, após a passagem do Boeing da Gol na curva final, está autorizado alinhar e manter o pistão no zero. Após o Boeing na curva, ali manter no zero, 1168, solo 04, Oliveira, primeira direita, solo Salvador, 1211. Primeira direita, 211, boa noite, minha mãe. Salvador, boa noite, 1168, lembrando. 1168, autorizado. Alfa, reposta da Juliette. Alfa, da Juliette. Uno 68 autorizado, Juliette para o portão 07. Juliette para 07, 1168. 1968. 27, decola 06, controle Salvador 1-38. 208, uma boa noite, 3197. Uhum. É. Muito boa noite, está 3197. 3197, contato radar de colagem, da via saída da EL para nível de voo 360. Da EL para o 360, 3197. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá da presente voo direto para o Ceasa, antes da rotatória. Voando Ceasa, Papá Juliette, Papá. Voo 1099, costumei de coordenação com a equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Coordenação, chamada pronto para o táxi. Voo 1099. Confirme se chamou o São Salvador. no 705. Xubek Caldeira segue, equipe de solo, reporte pronto para o táxi. Coordenação, reporte táxi, pronto, 705. Gente, ele não papar mais tudo que o tráfego informar. É Papá Almeida, Papá Juliette, Papá do Senhor, para 1.510 na Prédio de Ásia, Papá para 4.6. Ok, o avião Papá Almeida está ingressando na final do dia, está aí descendo para 510 na Papá Almeida. Quem está tendo mais feliz? Feliz, boa noite. Boa noite. Gente, Challenge Echo, ingresso corredor forte após Interlagos, reporte no CEAS e antiga rotatória. O sigo autorizado até 1.000 pés, ajuste no 095. Autorizado. Autorizado. Na 397, chame em receita frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, tá? 3197. Papá, Juliette, papá, já avisou no campo. Tem chuva, Juliette, papá, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, papá, Juliette, papá. Oi, muito boa noite, é o papá Romeu, papá, Juliette, papá. Já visual com a 17. Papá, Juliette, papá, avistado, pouso autorizado, pistão 17, vento 080 graus, 109. Vindo pouso na 17, papá, Juliette, papá. Vento 080 graus, 109, Papa Juliette, papá. Gente, papá Juliette, papá. Papa Juliette, hotel Romeu, contato radar, 606, ilha sudoeste do Alto Salvador, voo da presente posição Mário para completar a chegada Mário, só ficando no ideal de descida. Papa Juliette, hotel Romeu, ciente, estão cancelados, é presente? Do falado plano de voo ICR ao 2115, autorizado inicialmente do setor 3.500 pés, com ajuste na 015, na proa de Paris para pouso na pista 17. Confirme o PLD e a autonomia. 1-0 a bordo, 1099, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via parte 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando o pronto, chame torre 118.95, ajuste no 014, segue o Boeing da companhia no travelho do portão 4. Para o táxi, bom acesso, alterna Guarulhos, 3 horas e manhã, 75 agora. 1705, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via 7 Indy Alpha. Quando o ponto chame torre, 118, vai chamar o 95, ajuste no 014. Bahia, Alfa, Ponte Verde, 10-245, Bono 705. Papa Juliette Papá, solo Zona 7, confirme o passe. Está autorizado o backtrack e táxi até a bata. Boa noite. Na 705, reporte pronto. Deixa eu parar alguma, 705. Uno 705, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 080, 0 grau, 099. Alinha decola no 0, Uno 705. 5. Salvador, Charlie de Eco, rotatória, visual com carro. Charlie de Eco, avistado, pouso autorizado pistão Uno 7, vento 090 grau, 099. Kenya Gauda 014, Chusa Leste, sobre o campo. A linha é eco, possivelmente a pista está molhada. O 1099 autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Shining de Eco, vento 100 graus, 109. Voo 1705 da Colas 22, controle Salvador 1208. 208, voo 1705. Controle Salvador, voo 1705, na saída da El, Leda, passa 1650. Voo 1705, contato radar da colagem, vou para nível 360 da El. 360 da El, está presente se ele possível por hoje, Leda? Autorizado. Tá bom. Número 099, autorizado decolar, vento 100 graus, 139. Autorizado decolar, tipo 099. Ali, Índia Eco, solo aos 24, confirme o PAT. Sim, se autorizado, backtrack, PAT 5 na escuta. Sim, se grato pela informação. Hoje essa identificação do Savio Chegada Mari para nível de voo 050. Mantenha a chegada, aguarde para voar a etapa, isso é 3858. O 1099 decola aos 25, controle Salvador, 1208. 1208, muito boa noite. 7-6. Controle, boa noite, gol 1099, decola na sua escuta. 1099, contato radar, foi para nível de voo 360, após 2000 pés, está autorizado direto elétrico. Sobe 360, após 2000, direto Elefa, gol 1099. Boa noite, Charlie Jack. Número 1. Ok, então aguarda e está sucedido. Afirmativo. Jaguar que mantém a chegada até 3858. Queria confirmar a não autorização para essa flor, dentro do seu lugar numeroso? Formativo, tem tráfego na saída da árvore. Aguarde ultrapassagem do mesmo nível e será autorizado. Tá ok, então. Aguardando encontrar o nível. Juliette Hotel Romeo, autorizado direto rotatória. Luna 705, chame Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 251, 3325, Luna 705. Luna 3858, tráfego superado, autorizada para o editar. Na 6310, essa identificação, dessa vez chega da Mari para nível de voo 060. Chega da Mari ao 060, 860, alguma possibilidade na sua conta? Onda negativo Duna, da presente autorizada em TAP, puxa na 6310. Luna 099, chame Recife na frequência 2.0, alterna 2.8. 260, 288, muito boa noite, Luna 099. Boa noite. Zero, double ground. Yes, we're parked at the remote position, apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron. The gate is 090. American 230, confirm your standard 09. Yes, we'd like to, we're parked in apron 3, we'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 09. American 230, so we approve it, we're parked to join main apron. Before entering main apron, American 230. Juliette, Hotel Romeo, chame o torre na frequência 118 decimal 95. 95, muito obrigado pela coordenação. 858, desce para 2000 pés, ajuste na 0195. Desce para 2000 para 0195, 3258. Juliette, Hotel Romeo, estou autorizado o cruzamento da sinal da 10, reporte base pela direita da 17, QNH na 014. Hotel Romeo avistando, pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 109, pista molhada. Bravo, bravo, bravo. Chama 6310, desça para 3000 pés, ajuste na 015, aplaude do na guarda de autorização para ele. 73000, ajustado no 015, na rua de Duna, guardando autorização para ele. Você é linha 310. E aí, confirma? Ok, vamos reportar para aero, graças. Salvador, boa noite, gol 243, autorização Guarulhos. Uhum. 2043, informação em curso Oscar, autorizado Serra Brava, Golfe Romeu, enviado 10110 até Taubaté, número 360, saída Dael, transição Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5152, sequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 360 pela Pozulu 10 até Taubaté, autorizado. Dael Mote vai decolar da 10, curva direita, 5.52 transponder, 20.8, controle, 243. 2043, confirme a transmissão. Mote, boa. 2043, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Vou reportar. Autorizado pouso na pista 10, vento macentena 129, só uma pista molhada. Quinta 3858, livre. Ouça, 1-0. Middle ground, American 230, approaching main apron. America 230, approved to enter main apron. Report on stand 09. Report when parked at gate 09, American 230. São 3662, acendo identificação do serviço chega da Mari para o nível de voo 050. Mari 050, tá, 3662. Posso mais 3662, após o favor do Guarani Tapi? Autorizado. Fecha de trata, após o favor do Guarani Tapi. Plano 3851, Solos 44, direita 211. Direita 211, obrigado. Plano 3858, boa noite, autorizado, Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para 2, obrigado. Voo 243, pushback está na mesa 7. Voo 2043, aguarde para o push. Aguarda. Voo 2043, coordene com a equipe de solo após passagem do Airtel da América rebocado para o portão 09. Autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Para o reboque da América, te livre pushback, se a minha se pode atar, 2043. Pisador, 1300. 3100, chame torre, 1895. 1895, até daqui a pouco. Tá. Boa noite, o Oxané 6310, estabilizado em LS, pistão no zero. Oxané 6310, boa noite, livre ponto na 510, 100 graus, 109, pistão no pista molhada. Gente, o Oxané 6310, livre ponto. 2043. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxi 1, Taxi India e Alpha. Quando o ponto chame TOI 118.95, o ajuste 10.14. Puxulé 6310, autorizado Alfa até antes da Juliette. Alfa antes da Capital Ground, American 230, Spark at gate 09, have a good evening. Hello, Michael. Juliette, o 6310. 6310, sente, após a aeronave da Gol, taxiando, prossiga pro gate 3. Sente, após a passagem da aeronave da Gol, prossiga para o gate 3. Meia meia dois, desça para 2000 pés, ajuste 1 a 0 no 5, autorizado ILS, informe estabilizado. Chamará estabilizado, 2000 pés, 1 a 0 no 5. Eu vou 3043, está próximo ao ponto 0, está pronto. 2043, boa noite, autorizado a linha em decolar, 5000, vendo 100 graus, 109. A linha decola, vou 2043. 043, decolou 54, controle 120, próximo 8. 308, boa sexta, bom no 2043. Controle de Salvador, boa noite, gol 2043. Gol 2043, contato com radar decolagem, subvéu via da E para nível 360. É, 360. Tem referência, pode voar ativa? Alô, autorização de Recife, gol 2043. Afirmativo, se puder adiantar do Leda, te agradece. 2043, após 2000, está autorizado o Leda. Leda agradece, 2043. É 3662, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, pelo. Gol 2043, foi autorizado, Mótima. Muito obrigado, Mótima 43. 3662, copiou a torre? Afirmo, pista molhada para os autorizados.